Ela sai da casa do seu pai, vai pro baile e já muda de vida. Ela sai da casa do seu pai, como o cara aí muda de vida. A piranha quer ir pro Matone, a piranha quer ir pro Elipa. A piranha quer 17, ó, a piranha quer ir pro Elipa. Vai pro baile, sai de casa, a piranha quer ir pro Elipa. Vai pro baile, sai de casa, a piranha quer ir pro Elipa. Vai pro baile, sai do quarto, a piranha quer ir pro Elipa. Vai pro baile, sai de casa, a piranha quer ir pro Elipa. A piranha quer baile de favela, a piranha quer baile de rua. A piranha joga a bunda pra baixo, a piranha joga a bunda. A piranha joga a bunda, vai piranha, joga a bunda. Vai piranha, joga a bunda, vai piranha, joga a bunda. A piranha quer ir pro Marconha, a piranha quer ir pro Elipa. Sai da casa do seu pai mais velho, vai arrumar o marido, muda de vida. Arruma o marido, muda de vida, arruma o marido, vai. A piranha quer ir pro Marconha, a piranha quer ir pro Elipa. A piranha quer ir pra 17, a piranha quer ir pro Elipa. A piranha quer sentar, a piranha quer sentar na pica. A piranha quer sentar, a piranha quer sentar na pica. Ritmado, pra tocar em todas as favelas. Para e safada, que no baile se revela, tá? Movimenta, cai, movimenta, vai, movimenta, cai de pé na bota. Sossega, fica de quatro com o pau te pega. Sossega, vai, o piranha desce de pé na bota. Sossega, fica de quatro com o pau te pega. Sossega, o piranha desce de pé na bota. Sinago, sinago, sinago, A piranha quer baile de favela, a piranha quer baile de rua. A piranha joga a bunda pra baixo, a piranha joga a bunda. A piranha joga a bunda, vai piranha, joga a bunda. Vai piranha, joga a bunda, vai piranha, joga a bunda. Ritmado por ele. Ela sai da casa do seu pai, vai pro baile e já muda de vida. Ela sai da casa do seu pai, como o cara aí muda de vida. A piranha quer ir pro Matone, a piranha quer ir pro Elipa. A piranha quer 17, ó, a piranha quer ir pro Elipa. Vai pro baile, sai de casa, a piranha quer ir pro Elipa. Vai pro baile, sai de casa, a piranha quer ir pro Elipa. Vai pro baile, sai do quarto, a piranha quer ir pro Elipa. Vai pro baile, sai de casa.